e aquilo, pátio 3, aguarda instruções para ingresso no pátio principal. Lima, pátio 3, aguarda instruções, 4-0-3. Lima 754, observe o tráfego da companhia parqueando agora no 05. Quando o mesmo parquear no 05, está livre seu táxi é Juliette Alfa, reportando antes da táxi Delta. Juliette Alfa, chamada Anza Delta, 754. Quarto avião uniforme efetuando um pequeno desvio à esquerda devido a formações por mais 10 milhas. Você modulou o controle? Trip 54 no avião efetuando desvio à esquerda. 754 no avião. É, o Trip 54 no avião não informa a intenção de pouso na 17. Ok, já. Sente. Forte modificação para seguir visual para o PG-17, 549. Teria um vetor ideal para o 549, senhor? E a proa 185 até 190, é reportar visual, a cabeceira 17. 185, reportará visual, 549. 093. 86 na Delta, 13, ligado. O Azul 4089, ingressa, portão 09. Portão 09, Azul 4089. 328. Para 00, cheque trem por autorizado, vento de 150 graus, 8 nós, coluna 600, primeiros 1.200 metros impraticáveis. 7 da interdição, baixado travado, dá livre o pouso, coluna 600. Corre, coluna 754 na Delta, boa tarde. Boa tarde, coluna 754, mantenha posição na Delta, aguardando para ingresso. Gente, boa tarde. 97 táxi via Alfa, reporte Anza, taxiway Kilo. Alfa, reporte Anza, Kilo, menos 100. Passareiro 2230, pronto, cópia. Pronto para cópia, 2230 da passareiro. Passareiro 2230, autorizado, vitória da conquista, nível de voo 180. Decola da 10, primeira curva direita, saída gole, val após direto. 5525, eu transpondo o controle, 19.8. Autorizado, 180, vitória da conquista, decola da 10, com curva direita, saída gole, val, transponder 5525, 119.8, ao controle, passageiro 2230. 2230, por gentileza, coteje novamente, transponder. 5525, correto? Cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto. Reportará, obrigada. Salvador, eu... Tá 3834, autorização Fortaleza, por gentileza. TAM 3834, Fortaleza, será coordenado, informação em curso, é a Victor, escute e acusa de recebimento, nível de voo 370, será coordenado, guarde cópia. Só com a Vitor, obrigado. 806, informação Victor, 3230, Aracaju. Quente, as duas aeronaves modularam ao mesmo tempo, confirma a aeronave que solicitou o push. 3-1-7-3-1-0-2. 754, Lima tem. A Lima tem 754. Fundo 697, ingressa aqui no pátio 3, no pátio 3 aguarda instruções. Aqui no pátio 3, agora no pátio 3, no 697. Confirma a aeronave que solicitou autorização. Gol no 806-230, Aracaju com a Vitor. O noite 06 Aracaju 230 será coordenado. Tá. No 600, no solo aos 18, chame 119 para levar à direita. calibrar, chama o solo, 219, nome 00. Tá livre seu táxi? É, posto na entrada do Pátio Uno. Pátio Uno. É 549, no visual com a onda 7. Tá bom, 1600, livrando a pista. Luna 754, livre decolagem pista 10, vento de 130 graus, meia dúzia de nós. Iniciando pista no zero, gol na 754. Seu. Foxtrot Oscar na entrada do Pátio Uno. Mike Foxtrot Oscar está autorizado, contou ingresso no pátio principal, reporte na Quebec. Eu reportarei na Quebec. Na Quebec, chame a torre para o cruzamento, 186. Solo com o nome 00, livrou a pista. O gol no 697 já pode prosseguir, ingressão para de 3. Boa tarde, o trip 5491. Boa tarde, trip 5491, corrente de aproximação para o tom 97, ajuste meio 13, vento de 120 graus com meia dúzia de nós. Tá? Então eu tenho um tráfego IDS da Gol, para pouso na pista 1-0, está 2 milhas do marcador. Então provavelmente seu nave vai ser o número 2 para pouso. Reporte final de 3 milhas, trip 5491. Para a quinta milha, o 5491. Ajuste o paciente, reporte final de 3 milhas, trip 5491. Reportará 3 milhas, 491. O gol na 754 decolou de Salvador aos 24, transfere controle 119, décima 8 agora. 19.8, confirme. Confirma, 119.8. E aí, obrigado, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, gol na 754, perfil Tuca, na sua escuta. Gol no 754, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 390, mantenha a saída PUC. Afirmativo, sobe e mantém 390, saída PUC, gol no 754. 735491. Meu PS 360 à esquerda, 5491. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 328, final, baixar de trabalho. Boa tarde, atende menos 1.200 metros impraticáveis, pouso autorizado, cheque 3, vento de 190 graus, 49. 190 com 4 cientes, da restrição, gol 1-3-2-2. Tudo, vou para o meu, o Pé Cuchari. Quais instruções para ingresso no Pátio 1? Quilo, Pátio 3, gol 600. Papai Cuchari, seu estimado, para pouso em Veracruz. Gente. Um, 125, Galeão 410, o TAN 3173. Afirma. TAN 3173, autorizado, táxi via Índia, Alfa, ponto de esperada Delta, chama 2186, ajuste no 0 no 3. Gente, Índia, Alfa, ponto de esperada 10 no Delta, chama 2186, comei 3. Agora 3834, pronto, cópia. 3834, copia. 3834, pode ser. Então, 3834, autorizado Fortaleza, nível de voo 370 via UP Zulu 19. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 5541 no transponder, controle 119, décima 8. 5491, pode prosseguir na final? Pode, prossegue na aproximação. Cheque trem, pouso autorizado, pistão 97, vento de 160 graus, 79. Machado travado, 5491, livre pouso. Pronto, cópia. Pronto, cópia e pushback, acionamento no 3. No 206, autorizado Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677. Decola Dono 0, primeira curva à esquerda, Fulcajamo, após direto. Aciona 5520 no transponder, o controle 199.8. Autorizado 230 Aracaju, Fulcajamo, curva esquerda, Golf 677, transponder 5520, controle 198, gol no 806, conta para puxa no 3. Boa noite, 06, contingimento correto, autorizado, puxa, acionar 03, o portão, reporta táxi. Portará para o táxi. Sola, pastor 20. Pastor 20. Se encontra no pátio militar, autorização para Recife, informação em curso é a Victor, nível é o 250. Afirmativo, está com a informação do Atis, é o 250 para Recife. Pastor 20, ciência, será coordenada, guarde cópia. Está guardando cópia, 20. Posição 600, ingresso direto, posição 612. Posição 612 pro Gono 600. A frequência 119.8. Alô, Gono 328, livrando, boa tarde. Gono 328, táxi de Alfa, reporte antes da táxi foi Kilo. Alfa, reporte antes da Kilo, Gono 328. 2085, alterne 125, 2545, 2545, 2545, 2545. Fala, boa tarde, o trip 5491 na Lima, visual compacto. Fala, escuta o trip 5491. Trip 5491 autorizado, ingresso até posição remota. É remota, 5491. Salvador, boa tarde, Altan 3192, transfere centro da Vitor. 3192, boa tarde, acione identificação, chegada Mari, esse mantém o nível de voo 050, ajuste altímetro 1013, para 3192. Aqui, autorizado descido até o 050, ajuste a 1013, da 3192. Salvador, Altan 3173, na Delta, está pronto. Caracaju 5503 ao transporte, 098 controle. Contingimento correto, pronto para acionamento? Afirmativo. Livre acionamento, pátio militar, reporte quando pronto para o táxi, o pastor 20. 20. Só do gol no 924, qual que é a autorização? Mateo 350. 1924, informação em curso é a Victor, confirmando o nível Mateo 350. Afirmativo. Pela coordenada, guarde cópia. Solo T 3566, centro da Victor, Aracaju, nível 190. Aracaju, 190, será coordenado, centro 3566, informação em curso é a Victor, guarde cópia. Centro da Victor, aguardando. Para o táxi, gol no 806, com 57 a bordo, são 2 horas e 37 de autonomia alternativa. Boa noite, 06, táxi via Índia, Alfa, irá da passagem ao Bangra, companhia que se encontra na Alfa, após ingresso na Delta. Na Delta, torre 808.6, ajuste no 0 no 3. Índia, Alfa, dará passagem na nave da companhia que está na Alfa, depois Delta e torre 808.6, boa noite, 06. 328, ingressa Kilo, pátio 3, no pátio 3, aguarda instruções. Kilo, pátio 3, no pátio 3, aguarda, no 328. Salvador, approach Avianca Brasilia 6320 is descending out of 16 for 110 with information uniform. 630, tau level 050, né? 630, qualquer ideia. Roger, down to 050 and support that. Boa tarde, contato radar na decolagem, sube manter o nível 340, voe Dael. 340 Dael, agradece. 31973. O senhor já tentou contato em 1198, Rumba? É isso, está no 1935, vai passar por 1980. Positivo. 3.500 pés, o Ina Proa do corredor Interlagos, Oscar Bravo Eco. Vai disparar 3.500 pés na proa do corredor Interlagos, Oscar Bravo Eco. Caju, 5542 é o transponder, o controle 19.8. Gente, autorizado conforme Maceió, a subida é Puca da Caju. 5542-198, controle de saída, gol 1924. Primeira curva esquerda, nível 350, por 58. E a gente tem a curva para direita também nessa subida, senhor? Desculpe a pergunta. Não, negativa, devido às aeronaves que cotejam, não cotejam e realizam a curva direita, mesmo com o perfil sendo para a esquerda, inacreditável que pareça. Ah, ok, obrigado. O 924, cotejamento correto, 05 portão, reposte quando pronto. Gente, o 924, obrigado. A linha e decola, jogou o 1806, pista 10, vento 1779. A linha decola, gol 1806. Vamos para a cópia, 3566. Na 3566, autorizada Aracaju, nível de voo 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jama, pós-direto, 5535 é o transponder, o controle 19.8. Aracaju, nível 190, autorizado, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jama, após direto Aracaju, 5535, transponder 198, é o controle, até 3566. Sente cotejamento correto, apenas a rota. Que eu acabei não informando, a Golf 677. Afirmativo, pela Golf 677. Reporte quando pronto. Reportar alta 3566. Pushback acionamento no 01, TAN 3834. TAN 3834, coordenando com a equipe de solo, irá parquear um Boeing da Gol no 03, portão à sua esquerda. Quando mesmo parquear está livre, seu pushback acionamento no 01. Não. Positivo, após o gol parquear no 03, está autorizado. OTAN 3834. Salvador, passageiro 2230 para puxa acionamento remoto, posição 12, centro da Vitor. Passageiro 2230 autorizado, puxa acionar a posição remota, reporte táxi. Para táxi, passageiro 2230. Zero, descended 2,000 feet, altimeter 1013. 1013 down to 2,000 feet. Bianca Brasilia 6320. Na 806, decolou de Salvador aos 36, 1998, agora bom voo. Estamos lá 198, senhor, uma boa tarde. Leia os dados do táxi, Super B, e a alternativa autonomia. Super B 17, autonomia 3 horas, alterna, Marcelo. Aracaju, Antônio Salvador, boa tarde, é gol 1806. 06, contato radar, sobre manter o nível 230, sair da PUCA. Contato radar, 230, na PUCA, gol 1806. 3192, sobre vetoração, esquerda para o 0190, 0190, limite localizador, 3192. Desse mantém 3.000 pés, ajuste 1013, número 2 na aproximação. Atingiu 50, então 3192. 3192, sobre vetoração, esquerda para o 0190, desse mantém a 3.000 pés, seu limite ao localizador, 1013 o ajuste. Mantiu, descendo para 3.000 pés, na pro 0190, limite, em caso de falta de comunicação, interceptar o localizador, tá 3192. Controle Salvador, bom dia, web 6702, informação Victor. Salvador. Identificação, chegada a mão. Desse mantém o nível de voo 050, altímetro 1013. Objeto 6702. Gente, Mamã 050, 1013, 6702. 186, o ajuste 1013. Gente, na 03, via Juliette, Alfa, na Delta, Chamará, 1183, passaria 230. Eco Zulu November, confirme o pato que se encontra, a intenção de decolagem, 1-0 ou 1-7? Pátio 5, decola 1-7, ciente, aguarde de coordenação, Eco Zulu November 070 Aracaju. Salvador, pastor 2-0, ponte espera no hotel, vamos. Pastor 2-0, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém, cabeceira 10, deslocado. Não, ali decola, tá livre de decolagem, venta 150 graus, 89, pastor 2-0. Ali decola, pastor. Fiz 192, reduza para 1-7-0, nós, curva via direita para o 060, interceptou o localizador. Antio, reduzindo, descendo para 3.000 pés, para o 060. Para o localizador, tá 3192. Voo 2806, passa nível de voo 130, chame agora Recife, frequência no 2085, alterne 2545. 2085, 2545, boa tarde, senhor. Aciona 0263 no transponder, o controle 19.8. Pastor 2-0, está iniciando a decolagem. Cheirinho de decolagem, vento de 140 graus, 79. Salvador, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, prossiga. Senhor, tem 25 minutos que eu pedi abastecimento, estou aqui, a temperatura, os passageiros estão aqui na pista, a temperatura de 28 a 30 graus. Tá, vou fazer para chamar a história aqui no rádio aqui, tá? Só um minutinho. Pronto, gostei, senhor. Salvador, passageiro 2230, tá na Delta, pronto. Passageiro 2230, mantém o ponto fora da Delta. Tá mantendo, passageiro 2230. Operador exato, 63, então 3192. 7, mantenha. Quatro, dois, chame o controle agora em 19, decimal 8, pastor 20. 19, 8, obrigado, boa tarde. Latina Pro, call tower 186, Avianca 6320. 18, 6, Avianca Brasília 6320. Controle Salvador, pastor 20, na saída Bucaracaju. Pastor 20, contato radar, subir, manter o nível 250, manter a saída pouca, pastor 20. Mantendo a pouca, sobe 250. 3834, autorizado táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera da Delta. Chama 2, 108612, ajuste no 013. Positivo, via Índia Alfa, ponto de espera da Delta, torre 186, 10013, contato 3834. Fala, voo 4089, boa tarde, informação Vitor, 300 para Vitória. 300, Vitória será coordenado, o azul 4089, guarde cópia. 4089. Decolagem de imediato, pista 10, está sem parar, estou com foco estendo a janela, 2 milhas do marcador, vento de 170 graus, medusa de nós, passarinho 2230. Cristian, decolando de imediato, 2230, passarinho. Referência. Guardão, 392. Fica bravo, eco, desça condições visuais para 1500 pés, corredor Interlagos, reporte na rotatória. 1500 pés, Interlagos, reporta na rotatória, bravo, eco. Webjet 6702, desça para 2000 pés, chegada MAN. Permanece 1013, reporte localizador, glide fora de serviço. 2000, reportará localizador em 6702. 34. Gente, pronto para o pushback no 05? Afirmativo. Autorizado, reporte táxi. Reportará. Azul 4089, pronto cópia. Pronto cópia. Azul 4089, autorizado Vitória, nível 300, via Upper Whisky 50. Decola down no 0, primeira curva direita, saída da El, transição de NER. 5533, El transponder, o controle 119, decimal 8. Autorizado 300 para Vitória, via Upper Whisky 50, decolando da TEP, com curva direita, saída da El Guiné. 5533, é transponder, 199, decimal 8, controle azul 4089. Confirma o transponder copiado, foi o 5533? Afirmo, 5533. Protegimento correto, confirme o portão? Está no portão 9, 4089. 109, reporte quando pronto táxi, azul 4089. Vou parar, 4089. Nota 3566 no posição 4 para o pushback e acionamento. Torre Salvador, boa tarde, tá 3192, passou Duna, visual. Boa tarde, 3192, continua a aproximação, agora de pista livre, atende que são os 1200 metros da pista 10, são praticados. Gente, tá 3192. Controle é o Guardião 06. Guardião 06. Decolou de Andina, destino Salvador, 500 pés, litoral, com 4 a bordo. Gente, Guardião 06, reporte próximo ao farol de Itapuã. 06. Mantenha-se em condições visuais. 06. Rodô, boa tarde, Jossan, 3661, informação, Vitor. 3661, Ilhéus, confirme o nível? É, nível 220, se você tiver para aprovado, copia. 220, ainda não tenho nenhum aprovado, o número 2 para cópia, aguarde de coordenação, então 3661. Guarda. Confirme? Confirme sua posição até o Lima Tango. Lima Tango é Maceió, 500 pés. Lima Tango na bola. 01 na bola, sim, será coordenado, vai de cópia. O hotel Lima Tango, número 3 para cópia.